No restaurante, o aperitivo. Aceita um aperitivo? Uma caipirinha? Aceito. Gosto muito de caipirinha, do gosto e do cheiro da pinga.